Charlie Bravo controle. Romeu Vitor, Charlie Bravo. Charlie Bravo, 58 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais. Chamando agora o controle Ilhéus na 12010. A 224 desce para 3000 pés. O ajuste 1020. Boa noite, controle. Azul 4235, da El, passando 1400. 4235 da Azul, boa noite. Sob contato radar na decolagem, sobre 360. Após 2000 pés, vai direto Leda. 360, 2000 Leda, Azul 4235. Obrigado. Approach control, TP 5515. 515, go ahead. Is it clear to intercept the localizer? Stand by for the final vector. Just one more minute. Okay, standing by for final vectors 5515. 515, it's clear now, you turn left, heading 150, report established. Turning left at 150, report established, 515. 515 established on the localizer? Established now on the localizer, trip 515. Just to inform you, the tower says that there is light rain overfield, the conditions are still vast on. The runway is wet. Caution. Contact now tower 118.6. Roger, about information, 118.6, 515. Para informação, a torre posta chuva leve sobre o campo, as condições ainda visuais, mantenha-se atento, pista molhada. Controle Salvador, boa noite, foi aqui. Sete no meia, aciona a identificação, desce para 3.000 para o Edduno, ajuste 1.020. 3.000, toda 1.020, sete no meia. Bridge, azul 435, obrigado. Localizador, Oxenéia 6224. 224, completa final, chama a torre 118.6. 118.6, boa noite, tudo bem. Quatro, dois, três, cinco, chama Recife, 125, alternando 3325. No 33, decimal 25, qual seria a primária, por gentileza, de 4235? 125 no zero, alternativa 133.25. 125, decimal 1 no zero e 133, decimal 25, azul 4235, boa noite. 4 chama Recife, ano 251, alterna no 3325. 351, 3325, boa noite, voo no 074. Site no meio da web, desce para 2020, feliz final da SXA, reporte estabilizado. 2020, reportarei estabilizado, 57 no meio. 786, completo, chama a torre 118.612. Thank you. noite, Guardião 02. Guardião 02, boa noite, Pro Norte. Autorizado presente direto Paripe. Não temos nenhuma aeronave de conhecimento do controle na região. Está sem as informações, vai manter 1.310 naquele setor de Paris, o Guardião 02. E o Guardião 02. Vira com o Paulo Júlio de Altino. Justo em Salvador, 1020. 1020, graças ao 02. Salvador, boa, 620, onde você me zero, vou direto, leva para a direita, brilho. Zero, leva, brilho, 620, grato.